Nosso tema dessa tarde é reencarnação. Todos nós já conhecemos bastante o assunto, mas é sempre interessante a gente retomar, porque às vezes a gente consegue ter uma nova ideia, compreender de uma forma mais inteligente o que significa. Reencarnação, falando de uma forma bem simples, seria só o retorno do espírito ao mundo físico. Reencarna. Toma um novo corpo de carne, significa isso. Uma nova experiência. Mas, qual é o objetivo da reencarnação? Por que que nós, sucessivas vezes, estamos voltando para reencarnar? O objetivo é simples também. É que nós possamos atingir o estado de perfeição. E quando a gente olha para nós, a gente percebe o quanto longe a gente está de um estado de perfeição. Como nós temos ainda más tendências, más condutas, maus pensamentos. Então a gente ainda se encontra afastado desse estado. É por isso que a gente continua vindo, voltando. E aí, às vezes, algumas pessoas não compreendem esse processo. Acham que uma encarnação ela é dissociada de uma outra. Que nós partimos de um ponto zero quando a gente retorna. Que aquele sofrimento que acontece nessa existência, ele é culpa de um outro, que não fui eu. Então parece que a reencarnação ela é um castigo. É uma punição que Deus nos coloca por erros que a gente cometeu. Ou quando a gente não associa, então que foi outro. Será que é assim que funciona? A reencarnação, ela, a gente pode dizer que ela concentra duas das potencialidades de Deus. Ao menos duas, que é a bondade e a justiça. A bondade porque através desse retorno, a gente tem a oportunidade de reparar, ou de aprender, ou reaprender o que a gente não aprendeu. Justiça, porque nós não estamos condenados ao inferno. Fomos maus numa existência, nós não estamos então condenados ao inferno eterno. Nós temos uma nova chance. Quando os nossos filhos erram, o que que a gente faz? A gente tenta ensinar a eles o que é certo. A gente dá uma nova chance para eles. Ninguém condena um filho. Nós que somos, ou melhor, nós que nos achamos bons, fazemos isso. Imagina Deus, então, que é a essência do bem. Ele não poderia nos condenar. Tudo bem. Ainda assim, algumas pessoas não se satisfazem com essa explicação. Como justificar que esse Deus bom e justo, nos dando então uma única oportunidade, uns têm tanto e outros quase nada? Não seria justo. E aí com esse quase nada, então eu seria condenado a tanto? A questão é lógica. É lógica e nos traz responsabilidade sobre os nossos atos. Porque eu sabendo que essa é uma etapa, esse é um ciclo, e que vai ter outro, e que no outro eu vou chegar com aquilo que eu fiz aqui, então a responsabilidade que eu tenho é minha. É sobre os meus atos. É sobre o meu futuro. Eu tenho a possibilidade de plantar hoje para colher amanhã. É o que a gente vem fazendo todos os dias, todas as vidas, plantar e colher. Então, não é castigo, é oportunidade. Aquele Deus que nós concebemos, que nós aprendemos e que talvez que a gente tenha que redefinir como Ele é, Ele nos dá sempre uma nova possibilidade. Ou como dizem, Ele sempre deixa a porta aberta para o arrependimento. O arrependimento é a grande oportunidade que nós temos de nos darmos conta daquilo que não ficou bem feito. De conseguir, às vezes, afastar aquele orgulho que insiste em nos colocar numa posição mais alta do que a gente merece, que não nos deixa ver de forma verdadeira as atitudes que nós cometemos. O arrependimento é o primeiro passo para que a gente, então, possa parar de sofrer. É a primeira chance que nós temos. De novo, ele tem que sair de nós. Ninguém se arrepende por outro. É individual. Então, essa mecânica toda, ela é muito bem encaixada. As leis universais, que, como eu disse antes, elas prezam a harmonia, todas elas estão ligadas umas às outras. As nossas vidas estão ligadas umas às outras. Então, quando nós, crianças, temos que ir para uma escola para aprender algumas tarefas, nós entendemos isso como aprendizado, oportunidade, ou como um castigo que nos é imposto de tantos e tantos anos frequentando uma escola. Como que nós poderíamos imaginar nos formarmos em determinada área, aprendermos e sermos realmente capazes dentro de uma profissão, se nós não nos prepararmos para essa finalidade? Comparando um pouco, a nossa encarnação é assim. Nós estamos aprendendo a ser melhores. Nós estamos aprendendo a desapegar de algumas coisas que não nos servem, de algumas ilusões que nos arrastam durante muito tempo. Eu reli uma frase outro dia, que eu acredito que todo mundo já viu também, e por isso que eu disse que eu reli, porque também já li, e às vezes a gente esquece. Que quando a gente nasce, a gente não traz nada material. E a gente desencarna e também não leva nada. Que o grande detalhe é esse intervalo, então, entre nascimento e desencarne. Que a gente chama de vida. O problema é que durante esse intervalo, a gente briga por tudo aquilo que nós não trouxemos e por aquilo que nós não levaremos. Então, se a gente parar e pensar, será que é verdade isso? Não só pelo que nos falam, mas por tudo aquilo que a gente já percebeu, já observou, será que é verdade que a gente briga por o que não é nosso? Então, a gente precisa mudar algumas atitudes, alguns pensamentos que nos definem, para que a gente consiga, então, fazer diferente. E dentro desse processo, que é uma encarnação, e que não é simples, é bastante complexo, porque, pegando alguns itens apenas, a nossa forma física, a nossa família, alguns acontecimentos marcantes da nossa vida, eles têm uma origem, eles têm um porquê, uma necessidade. Então, dentro desse processo de evolução que nós estamos submetidos, que faz parte dessa ideia, nós temos então que nos aprimorar. Nos aprimorar aprendendo e deixando, às vezes, vontades que nós temos e que nos arrastam ou nos prendem sempre no mesmo lugar. Eu digo que é importante a gente ter a oportunidade de ter uma vida longa, encarnada, cada existência, que ela seja o quanto mais longo possível. Porque às vezes é com o passar dos anos que a gente vai perdendo algumas ilusões. Que a gente vai vendo que as coisas são diferentes. Que a gente vai percebendo que a gente pode e deve agir de outra forma. Então a vida é uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Então esse processo de reencarnação, ele é bastante complexo e ele observa as nossas individualidades, as nossas necessidades. O que nós precisamos é através disso que é feito toda esse estudo. E só para finalizar, uma frase sobre a reencarnação, que ela diz que ela nos aponta ao futuro, através, então, da nossa responsabilidade em cima de nós mesmos. Explica o presente, aquilo que nós estamos vivendo hoje, os porquês, e ela fundamenta as nossas esperanças. Então, se hoje está ruim, se hoje está difícil, amanhã pode ser melhor. Depende do que nós estamos colocando como semente, das nossas esperanças, não apenas de esperar, mas de fazer agora para colher na frente. Nada é finalizado. As portas continuam abertas. Cabe a nós, então, passarmos por elas, escolhermos quais são as portas que nós queremos e atravessarmos elas. E erro. Erro sobre a forma como nós conhecemos, ele não existe. O que existe é ignorância, que não sabemos ainda, muitas vezes, o que é realmente verdadeiro. Então, quando nós nos posicionamos, quando nós temos uma postura de buscar, de tentar, mesmo que a gente erre, nós estamos possibilitando um aprendizado para que na próxima oportunidade a gente consiga fazer certo.